prossegue para o farol da Vera Cruz. 5491, nós justiu no 0111, autorizado pouso pistão no 0, vento 1000 graus, 1119, apenas confirma, baixado travado. Baixado travado, 5491, nós justiu pouso no 0. M2, 10895, bom pouso. 10895, centro, obrigado. Meu 360, decolada no 0, primeira curva direita, na abertura da EL, Leda Bridge, onde intercepta o peso 1 no meio após Bravo até Azulê, parece que prossegue conforme a rota do plano. Acione no transponder 5164, controle opera em 1119, décimo 8. Tarde, ajuste no 0111, repórter baixar travado, aguardando pista livre. Positivo, aguardando pista livre, 3894, trem baixado e travado. 5164 no transponder e o controle de saída 1198. Está correto, chame pronto para o pushback e acionamento na posição 9, debate 1. Você na 6259. Afirmo, posição 9, chamada pronto. Agora eu vou no 1501. 66, controle. Nível 360. Decolada 1 a 0 com curva à direita após a decolagem. A prosseguir via Pazulu 1 a 0. Após SMAP, após Lúvito e após Barbacena. Após segue conforme a rota do plano. Circuito saída Eldael, Leda, Bridge. Acione no transponder 5166 e o controle opera em 1119.8. 3360 está aprovado o galeão. Decola da 1-0, curva direita, direita 1-0, mato, barbatinha de 4-1. Decola da EU, da EL, Leda Bri, transponde 5-1-6, controle 19.2, touro 601. Está correto, eu vou fechar aqui o acionamento, posição 02. Salve, Maravilha. Livrou o trip 5491, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette, posição prevista, terremota 1-3. Juliette, reporta garante da Alfa, remota 1-3, prevista, o trip 5491. Salvador, chamar 6201, 04 pronto. Chamar 6201, fazendo que a equipe solo reporta táxi. Juliette, reporta lá. Salvador, boa tarde, eu estou 3897. Boa, prossiga, estão 3897. Gentileza 340 para Guarulhos. Gente, Zulu, Vitor, Juliette. Atente, os tráfegos, dois helicópteros também prosseguindo pelos corredores Bonfim. O Zulu, Vitor, Juliette. 97, gentileza. Afirmativo, vou guardar o helicóptero. Obrigado. Afirmativo. Durante aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Obrigado. O meu foco para de Lima, controle. Confia em posição. Chino 0, 1-1, poderia confirmar pouso 1-0? 1-0. Gente, continue a aproximação, aguardando pista livre. Claro. Gente. Salvador, aquele cordial, boa tarde, arrastando o Vitor Mike, Quebec. Tomar Quebec, prossigo no 1500 pés, para o de Paripe, após rotatório, formando visual com aeródromo, ajuste do altímetro no 0-1. 3 a bordo, 0161 acionado, e paremos, Quebec. 9, boa tarde, obrigado. Paulo Salvador, boa tarde, está 3894. Boa tarde, 3894, taxi via Alfa, reportante da Juliette, posição prevista 04. Brasil no zero, off, tá baixado, checado. Para Tóquio, estou chamando 6201, 156 a bordo, autonomia de 3,50 perto na Guarulhos. Tem, autorizado, traga-se até o ponto de espera da pista na 0 via Índia e Alfa. Ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste na 0, 111, bom voo. Tomatinho, vai seguir aqui o ponto de espera, lá de 95 pegar. Após a Avianca, ingresso Juliette para o portão 04. Após a Avianca, Juliette para o 04, está 3897. Está 3897, copia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, curva direita, após a decolagem, postura da Hélio e da Bridge. Intercepta pelo Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após, conforme a rota do plano. Acende no transponder 5174, controle APR em 119.8, 119.8 é controle. Rota 3897, está autorizado Guarulhos, nível 320, via rota do plano de voo, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bride, Amper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, segue conforme, 5174, 698. Está corretinho, Bravo, se tiver questionamento, posição 05, 3897. Chamará, muito obrigado. Por conferir para o 3904, é o 04, portão. Afirmativo. 04, 3804. Você autoriza a prova da rotatória para o Mike Quebec? Foi rotatória, Vitor Mike Quebec. Valeu, Castilho. A Xanay 6201 não está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Levantando zero, Xanay 6201. Sou Tango Tango, Sol 08, confirmo pátio 3. Gente, livra direito, chama Sol em 121, décimo 9. Positivo, Romeu Fox Sete Lima. Alfa Tango Tango, Alfa Kilo para o Bate 3. É 201, devido à decolagem no zero. Zulu, Vitor, Juliette. Para o gol no 567, no 20, no 0, para o pushback, acionamento. Sendo que capital é porta táxi, gol no 567. Autorizado no 567. 6201, decolada 10, chama o controle 119, decima 8. 198, boa. Controle Salvador, chama 6201, com nome 200, Dael. 6201, contato radar, submiu 360, perfil Dael. 360, Dael. Se houver possibilidade de a gente voar lenta, agradecemos. Voe Leda. Leda, obrigado. Seu Campavista, o Mike Quebec, senhor. Ciente, Vitor Mike Quebec, agora transmite de comunicações. Quebec. Prossiga. November X-ray Tango, prossiga, informe para o regresso para o aeroporto. Mike Beck chama agora a torre, 10895, com pouso. 1895, grato, senhor. Boa noite, boa tarde. Torre do São Salvador, com aquele cordial boa tarde, o Papatango Vitor Mike Quebec. O Vitor Mike Quebec dá presente, está autorizado o final no 7. Beleza, portaremos 3 milhas fora, está o nosso 7, grato. Solo Alguro, 601, portão 2, 7 para dentro. 01 no 02 vai aguardar, tem trânsito determinando no setor sul, pode me estar autorizado, mas depois você aguarda, mantém-me escuro. Gente, aguardando, já está. Romeu Fox-Bot, Lima, já está visual com o campo. Gente, o Romeu Fox-Bot tem um confio em posição? A comproa de Delta Tan. Romeu Fox Altima, informa o tráfego, posição de 12 horas, 2 milhas, rumo sul, usando agora 1000 pés para pouso final na pista 197, aeronave PA-32. Positivo, está ciente da mesa, porém não visual. Aí manter atento. Comproa de rotatória. Ok, chame agora a torre, 10895 para Romeu Fox Altima. 10895. 0 graus, 122. Livre, pouso na 17, o Mike Quebec. Torre Salvador, Papa Romeu, meu controle acima, rotatória. Romeu Fox Lima, siga atenção minuando a 3 milhas da cabeceira 17. Reporta final. Afirmativo, Romeu Foxtrot Lima, informa o Minuano a 2 milhas da cabeceira 17. Positivo, está autorizado a ingressar final. Afirmo, Romeu Foxtrot Lima, poderia confirmar o PAT que prossegue? PAT 5 BPA, autorizado direto. Gente, o Romeu Foxtrot Lima, a princípio, mantém a final 17 aguardando instruções. Positivo, vai ingressar final 17 aguardando instrução, Romeu Foxtrot Lima. Está autorizado para confim, nível 360, via Pezulu 16, decola da 1-0, com curvas à direita, após a decolagem, no perfil da Dael, Leda Bridge, após decepta Pezulu 16, conforme a rota. Acione na Transponder 50, correção 5401, e o controle da PR 119.8. 360, confim, da 1-0, curva à direita. Dael Leda Bridge 5401, 10198 controle, apesar do número, via voo no 275. Correto, entrando por Quebec. Esse é posição 03. 01, posição 03. 00, graus 09. O Vitor Mike Quebec, sou a zona 5, está autorizado o backtrack ao estacionar pátio 4, frequência livre. Passando pelo parque do Pituaçu, que é autorizado, transfere a torre para pouso no aeródromo, o November X-Tango. 7, November X-Tango, Tango, prossiga para o aeroporto e chame agora a torre, 1895. 1895, November X-Tango, agradece, bom trabalho. Sou Salvador, boa tarde, November X-Tango. November X-Tango, muito boa tarde, informo Robson 44. Informou Esquilo, que efetuará pouso pairado no pátio 5, reporte visual com mesmo. Positivo, o número é Tango passando pelo travesse do parque do Televestial, do parque do Pituaçu, para o proa do farol de Itapuã, atento ao tráfego do Esquilo, o número é Tango. No 567 tem livre decolagem da pistola 0. Decolando no 567. Próxima curta final, pátio 5 EBTA, reportará solo controlado. Sente, Romeu Fox Lima, reporte solo controlado. Member X-Way Tango, está autorizado direto o pátio 4, vento 090 graus, 11 nós, reporta solo controlado. Positivo, direto para o pátio, reportará controlado no solo, November X-Way Tango. O November X-Way Tango informa apenas um minuano taxiando no mesmo, evite sobrevoo. Positivo. Evitará sobrevoo do minuano o November X-Way Tango. É 7 decoladas 18, chama controle 119 decimal 8. 198, 156. Controle Salvador, gol 1567. 567, contato radar, seu primeiro 360, perfil Arbor. 360, perfil Arbor, gol 567. Xené 6201, passa nível 170. Chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 3395, com pouco. 251, 3395, boa. Autorização, contorno Paz de Lima, mais Quebec. Quebec emite uma para cruzar a pista, uma tarde 3. Não me escuta permanente. Positivo, nossa escuta permanente, já aprovado ao grande atual Solamares agora, no Rebeca Cedão. Fox de Lima, considera a sala do 9, frequência livre. Vitor Juliette, visual para o aeródromo. Visual para o aeródromo. Chame torre, 10895, bom pouso. Não copio, então. Chame torre 10895, bom pouso. Bravo. Pois, Salvador, Papa Romeu, Zulu, Vitor, Juliette. Prossiga, Zulu, Vitor, Juliette. Próxima nova litoral, vem para pouso na 17, Zulu, Vitor, Juliette. Visou a parada. Gente, confirma pouso na 17? 17, ó. Gente, então na presente está autorizado o cruzamento da final no zero, reportando final no 7, reportando para girar base pela direita. Certo, vou girar, reportando, girar base pela direita, os volumes da Juliana. Sou Salvador, voo no 601, vou esperar dar no zero, pra... Voo no 601, na linha E, mantém cabeceiro no zero. A linha mantendo no zero, voo no 601. Salvador, o November Expert Tango já efetuou o sobrevoo sobre a Praia do Flamengo. Vai agora direto pro pátio, se autorizado, cara. Gente, o November Expert Tango informa o RV1 no zero, cruzando a final no zero. Por gentileza, da presença, reporta a final, reporta o farol de Sapuã. Tá visual com o asa fixa cruzando agora o eixo da 1 no zero. Vai, a mandei espera em Itapuã, cara? Espera não, o 9x8, então se já se encontra visual com tráfego, então reporta, prosseguirá a retaguarda do mesmo, aguardando autorização para a IPAT 4. Positivo, na retaguarda do tráfego, 9x8. O Gol no 601 está autorizado decolagem pistão no zero, vento 090 graus, 092. Vive decolagem 90, pistão. Girar no base pela direita, 17, o Zulu Vitor Juliette. O Zulu Vitor Juliette está autorizado o pouso pistão 97, o vento 090 graus, 092. Vento, Zulu Vitor Juliette, frente. O 90 é o autorizado direto para o 4, 090 graus, 089, já o Itaú copiou a torre. Torre, o November Expertango, a torre recebeu a mensagem do November Expertango? Negativo, da presente está autorizado o patio 4, reportando solo controlado, vento 090 graus, 089, fique atento, RV10, com livre pouso na pista 17. Positivo, tá visual com o tráfego, vai direto pro patio, então sem interferir, November Expertango. Gol no 601, na decolada 24, chama controle em 119.8. Outro que eu tô meio alternado. Cadê 166, galeão alternado. Atio Índia, topão de paralelo zero, lá 295, ajustado 1011, bom voo. Boa noite, Israel. Vitor Juliette, seu solo aos 2000, qual pátio? São 3, pushback e estacionamento, por favor. No outro 1273, chance da aviança no PEX após o mesmo cruzar retaguarda, está livre. O 1273. Sim, chegou o 1273, ele está. Tem um pecado esquerdo, não é isso? Sim. O táxi dele é para a cabeceira ou para a posição 2 ou 1 naquele lado? Ele está taxiando para a cabeceira, 1273. Ok, obrigado. Chama agora Recife, 1260, alterno 288. 260-288, no 567. Salvador, boa noite, o gol 1940, informação Romeu. Guarulhos 360, protocolo. Pronto, senhor. Guarulhos 360, rota via bridge, visura no meio para rota azul, bola no zero, curva direita, no perfil da Dael, leira após leira, voa bridge, acertero via. 5404, responder, controle 198. 0360 para Guarulhos, rota conforme o plano de voo, bridge, upper do Lula 6, BHZ, e roda pista 1-0, curva direita, saída da El, lenda, após lenda, bridge para interceptar o 8-0-5, 5-4-0-4, transponder 198, é o controle Salvador, voo 9-4-0. Portão 8, no quanto plano, pressionar. Trabalhar. Salvador, o Xané 6259, pode esperar a próxima. Gente, o Xané autorizado a linha de decolar, vento de 1-0-0 graus, 1-0 mais. Queremos decolar o Xané 6259.